Contração eletrónica versus poesia a monte. Não há uma estrada, é de noite, há só uma estrela. E muitas vezes nem estrada, nem estrela há. As palmas e as ondas desta corte, nem venho com palavras conciliadoras, embora às vezes as use, para não ficar sempre em guerra. Não vim ao mundo para ganhar dinheiro, não faço amor com notas de 5. Não vim ao mundo para falar dos vizinhos, nem de automóveis, nem de assaltos, nem de polícias. Não vim ao mundo para olhar para a TV. Partei-me de imbecilidades. Sou o gajo que abandonou o jogo de livre vontade por achar que o jogo era absurdo, que foi vaiado pelo estádio inteiro e pelos próprios colegas de equipe. Eu sou o gajo que nada tem a perder. Nada tem a perder. Continuar aos saltos até se ultrapassar a lua. Continuar deitado até se destruir a cama. Permanecer de pé até a polícia vir. Permanecer sentado até que o pai morra. Arrancar os cabelos e não morrer numa rua solitária. Amar continuamente a posição vertical e continuamente fazer ângulos retos. Gritar da janela até que a vizinha ponha as mamas de fora. Pôr-se nu em casa até a escultora dar o sexo. Fazer gestos no café até espantar a clientela. Pregar sustos nas esquinas até que uma veinha caia. Contar histórias obscenas uma noite em família. Narrar um crime perfeito a um adolescente loiro. Beber um copo de leite e misturar-lhe nitroglicerina. Deixar fumar um cigarro só até meio. erguerem-se covas e esquecerem-se os dias. Beber-se por um copo de ouro e sonharem-se ilhas. Saxofone, saxofone. Aqui jazz a humanidade, sepulcro de pedra, pomas de uma pseudo-eurocidade, antro de feras criadas entre manteiga e obuses, cansadíssima corrida de modernas avestruzes. Na cave do cio soa um rumor acutilante, faca, pássaro que voa em seu espaço percutante. Saxofone, saxofone, agulha de tédio e ritmo. Ninguém ouve, ninguém come, a noite não tem princípio. Mancebos de longas tranças, enforcados em gravatas, vão depauperando as danças com os pés aristocratas. Megalómanos artistas ademaneiam poemas, enquanto velhas coristas coçam glórias e eczemas. Um canceroso rebenta seu tumor de nicotina, uma prostituta tenta suicidar a vagina. Saxofone, saxofone, o banqueiro está de esperanças, foram-lhe ao rabo do nome mais de 1 milhão de crianças. Seus olhos de rã repleta patraqueiam e fego, sua pupila secreta rumina bolas de sebo. Entanto, a noite esfaqueia o ventre das virtuosas senhoras com pé de meia que bebem água de rosas. Das tripas lhes faz um nó, dos ovários um apito. Estou tão só que me faz dó, só veja-se o pito aflito. Saxofone, saxofone, um continente castrado vai desesperando de um lume nunca mais incendiado. Fenícios, celtas e godos odeiam seus próprios corpos, agora vingam-se todos do peso de estarem mortos. Mortos da morte mais lenta que é possível conceber-se, dilacerada placenta, de estando morto nascer-se. Partem ao encontro da última pergunta que o Douro porventura guarda ainda por responder no miolo das águas. Sabe-se, porém, que estes poetas, abrasados dos mais canoros zelos, têm uma oculta segunda intenção: fazer a derradeira tentativa de também se decifrarem a si mesmos, e não apenas o que o cerne do rio retém por nomear. Sagazes poetas que assim alimentam dois coelhos de uma cenoura só. O processo é gradual, uma espécie de gestação que segue o seu trajeto de acordo com cânones verdadeiros, provados pelo tempo. Por enquanto ainda é o silêncio, prévio aos grandes partos de versos, povoados de gritos. Mas há bocas laboriosas de poetas que já se vão vendo a mastigar pelos cantos mais escondidos do navio, metáforas que, uma vez eclodidas, serão atroadoras. É por isso muito de temer que lá para o meio da viagem, uma vez com voz, o lírico clamor afugente das aves, ou pelo menos os deixe desfavoravelmente impressionados. Yeah. Quatro cavalos de silêncio negro, quatro esporas ferindo as éguas do canto, quatro asas de fumo sobre o pensamento, quatro sombras de medo à volta da casa. Eram quatro nomes e quatro navalhas. Eram quatro paredes e quatro guardas. Eram quatro assassinos e quatro espingardas. Eram quatro sorrisos e quatro canalhas. Eram quatro. Eram quatro e o meu peito batia. Quatro lanças no sangue, quatro gritos na voz. Quatro lenços de vento, quatro rosas tardias. Eram quatro forcas. Eram quatro nós. Eram quatro letras com rastro de lume. Quatro olhos acesos na boca da noite. Quatro harpas cantando a hora de um crime. Eram quatro farpas. Eram quatro açoites. Quatro balas. Quatro. Eram quatro, sim. Eram quatro servos e quatro chicotes. Eram quatro cabeças e quatro garrotes. Eram sempre quatro os gritos que ouvi. Quatro rosas negras. Quatro armas brancas. Quatro luas velhas. Quatro aves de sono. Quatro feridas sujas. Quatro hienas mortas. Eram quatro lobos. Quatro cães sem dono. Eram quatro. Eram quatro, agora me lembro, das vozes gritando ao longo do Tejo. Eram quatro gaivotas no céu de novembro. Quatro mãos em sangue que agora não vejo. Eram quatro copos. Eram quatro taças. Eram quatro algemas. Eram quatro espadas. Eram quatro pombas quase esfaceladas. Eram quatro risos. Quatro desgraças. Eram quatro, sim. Eram sempre quatro as feridas abertas na palma da mão. Eram quatro janelas fechadas no quarto. Eram quatro loucos de olhos de cão. Eram quatro tempos num tempo de medo. Eram quatro. Eram as larvas do tédio. Eram quatro mortes, todas em segredo. Eram quatro vidas, todas sem remédio. Foram sempre quatro as lutas que eu tive. Com quatro cavalos, qual deles o mais forte? Quatro razões certas, porque um homem vive sem temer os quatro cavalos da morte. É necessário estar sempre bêbado. É necessário estar sempre bêbado. É necessário estar sempre bêbado. É necessário estar sempre bêbado. Tu se reduz a isso, eis o único problema. Para não sentirdes o fardo horrível do tempo que vos abate e vos faz pender para a terra, é preciso que vos embriagueis sem cessar. Mas de vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor, contanto que vos embriagueis. E se algumas vezes, sobre os degraus de um palácio, sobre a verde relva de um fosso, na desolada solidão do vosso quarto, despertardes, com a embriaguez já atenuada ou desaparecida, perguntai ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala. Perguntai que horas são, e o vento, e a vaga, e a estrela, o pássaro, e o relógio, hão de vos responder. É a hora de embriagar-se. Para não serdes os martirizados escravos do tempo, embriagai, embriagai-vos sem trégua, de vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Defesa do poeta. Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito. E ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto. E por fim,

não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso que não ser desta terra em que nasci. Embora ao mundo pertença e sempre a verdade vença, qual será ser livre aqui, não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade, é quase um crime viver. Mas embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Roubam-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Sempre há quem roube quem eu desejo, e de mim mesmo todos me roubam, quem cantarei? Roubam-me a voz quando me calo, ou o silêncio mesmo se falo, aqui del rei. Tentei, quase fiz, lutei, mas há uma sensação que me torce, distorce, consome vida em mim, como se alma estivesse encravada, cravada nos pés, em meus pés, congelada, abandonada e precoce. O corpo, sufocado em ar, suspenso numa efervescência dormente, o passado imaginado, noutro lugar, o futuro pretenso, na alma que se evapora, vai embora lentamente, num desperdício de pessoa, ausente. E o espírito? Que já mal habita o corpo denso, estendido e refém desse formigueiro, ainda espreita escondido por entre os dentes da ansiedade que o engoliu inteiro. Levanto-me. O corpo ergue-se pesado e imponente, vazio de sentido, como um prédio antigo ainda presente, mas por todos esquecido, assombrado, pela ansiedade velada que prende o corpo à mente. Eu quis, tentei, quase fiz, lutei, mas tornei-me eterno estaleiro, em obra começada, recomeçada, inacabada, parada, para sempre amargada. Eu quis, tentei, quase fiz, lutei. Mas quando estava quase a chegar, foi comigo que separei. É a maldição do medo em que me repito. E de volta ao início, sem nada a querer, recomecei. Eu quis, tentei, quase fiz, mas lutei. Calamente com um grito, silêncio, porque se penso logo hesito. Calamente com um grito, um último grito escrito em pensamento, e neste momento pode ler-se o eco da alma no corpo e na mente. Aqui podia viver gente. Deixa-me ver friamente, sem ninfas de níveis, ou violinos de ruínos. Vai-te, poesia. Não transformes o mundo, descarnado e terrível, num céu de esquecer, com mendigos de nuvem, famintos de estrelas, feridas a cheirarem a cravo, enquanto os outros, os de carne verdadeira, uivam em vão a sua fome de cadelas e de pão. Vai-te, poesia. Deixa-me ver a vida insata, intolerável, neste planeta feito de carne humana a chorar, onde um anjo me arrasta todas as noites para casa, os cabelos, com bandeiras do mundo nos olhos, para fabricar sonhos, carregados de dinamite de lágrimas. Vai, poesia, não quero cantar, quero gritar. naquela mesa ao fundo do bar, na Faculdade de Letras, no tempo em que nada acontecia, fugindo ao olhar atento dos contínuos, falávamos mais de política do que de amor, a não ser quando tu passavas pelas mesas para ir buscar o café, os teus cabelos lembravam as deusas da antiguidade, com os ombros nus e o olhar perdido em algum futuro que só tu previas. Às vezes, o fumo do tabaco envolvia-te em uma névoa que lembrava os campos de batalha, e era como se pedisses que nos fôssemos alistar nos teus sonhos. Mas nós queríamos a realidade das tuas mãos, e não o ideal de que a tua presença nos afastava, calando as conversas à tua volta e obrigando os que estudavam a fechar os livros. E eras tu, nesse tempo em que nada acontecia, fazias acontecer o que não se podia confessar, o desejo que deixavas à tua passagem e que tínhamos de guardar connosco para que, à nossa volta, ninguém nos acusasse de fugir à revolução de que os teus cabelos nos distraíam. Pelo sonho é que vamos comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos, basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Se a alma fosse como o espelho e como ele não se embaciasse, nos efeitos da causa que surgisse ou na fúria da onda que passasse. Mas por mais que se tente defender a essência do espírito liberto, a vida é pensamento a apodrecer no tumulto de um sonho sempre incerto. Abraçar o amigo que atraiçoa, estar de acordo apenas porque sim. E pálidos fugirmos assustados ao vigoroso alarme de um clarim. Mascararmos as nossas convicções, deixarmos de falar quando é preciso e fingir que aceitamos uma dúvida na doce fantasia de um sorriso. Fugir aos planos límpidos da honra. Ser um fantoche, um número, um tijolo. Não me agrada, não quero. Qualquer coisa postiça, sem caráter, sem miolo, não! Põe de parte os loiros e essas flores, sozinho, altivo e frágil, verdadeiro. Sou aquele idealista que não mente e traz no sangue a voz do mundo inteiro. Thank you. chamada geral. Avisam-se todas as polícias. Fugiu um homem. Tem olhos muito abertos, duas mãos, dois pés. Caminha persistentemente. Atenção, supõe-se que é perigoso. Sinais particulares. Baixa-se com frequência para fazer festas a um gato. Apanha folhas caídas antes que o varredor as leve. Gosta de termossos. Atenção, gosta de termossos. Repete-se. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem à solta. À solta. Atenção, tem-se como certo que é realmente perigoso. Os aeroportos já estão sob vigilância permanente. Tudo está a postos. Não poderá passar por nenhuma fronteira que seja conhecida. Insiste-se. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem em liberdade. Atenção, em liberdade. Delações muito recentes permitem afirmar que fala com frequência. Todo o cuidado é pouco. Consta também, embora sem referências concretas, que está sempre presente nos locais os mais suspeitos. Apela-se com insistência para o civismo de todos os cidadãos. Para a denúncia rápida e eficaz, há recompensa. Atenção! Anda pelo país um homem livre. Não se sabe o que fará. Exige-se a quem o vir que atire imediatamente. É urgente. Atenção, atenção! Chamam-se todas as polícias. Uma informação da máxima importância. Relatórios afirmam que frequentemente sorri com extrema virulência. Repete-se o apelo. Atirem para matar. Nada de perguntas. Exatamente o que é o amor. O amor é saber que existe uma parte de nós que deixou de nos pertencer. O amor é saber que vamos perdoar tudo a essa parte de nós que não é nossa. O amor é sermos fracos. O amor é ter medo e querer morrer. Thank you. Luta com sabedoria. Luta com verdade. Luta com desejo. Luta como se o mundo dependesse das tuas palavras. Luta com amor. Luta convicto de que és força de mudança. Luta com fragilidade. Luta com humanidade. Luta com hesitação. Luta de maneira diferente de ontem. Luta pedindo desculpa por ontem teres lutado assim. Luta sem pedir desculpa por acreditares que tens que lutar assim. Luta com todas as dúvidas do mundo. Luta com toda a grandeza e pequenez que se conciliam dentro de ti. Luta por ti. Luta pelos outros. Luta como um poeta, sim. Luta com todo o peso daquilo que os outros escreveram antes de ti. Luta como um poeta, sim. Luta por todos e para todos. Luta por todos e para todos. Luta para eles descobrirem que são todos poetas como tu. E luta para que a tua luta seja em paz. Senhor motorista, quando eu era pequena, diziam-me que era mau ser feminista. Agora dizem-me só que não é preciso. Mas, senhor motorista, quando disse que me levaria para sua casa, quando falou em coisas que me deixaram com medo e asco, quando disse que eu era tão simpática, e se era tão simpática, e se dizia que não queria, se dizia que não queria, então queria de certeza. Sei que a culpa não é sua. Sou eu que olho nos olhos, uso batom, vestido curto, sou educada e por norma até sorrio, porque me ensinaram assim. Bom dia, boa noite, por favor, obrigada. Senhor motorista, agora, receio as ruas da minha cidade. Não gosto que me olhem. Fecho as pernas. Desvio o olhar. Ele está a olhar para mim. E agora? Agora vou fingir que vejo a paisagem. Ele continua. Olha-me pelo reflexo do vidro. E agora? É melhor ver se a saia está baixa. Não sorrir. Não olhar. Não falar. Fechar as pernas. Fechar as pernas, fechar as pernas, fechar as pernas. E agora? Agora dou por mim a correr na rua ao som de um disparo que nunca aconteceu. Senhor motorista, não foi por mal que não engracei consigo. Quem sabe numa próxima vez. Até lá, um bom dia, boa noite. Por favor, obrigada, obrigada, obrigada. Lembras-te, mãe, do menino que perdeste e que ficou? Do menino que ficou, mas que fugiu? Anda agora pela vida. É o poeta dos olhos molhados, um sorriso triste, os dedos longos. Anda agora pela vida. E um dia, mãe, ele há de voltar novamente. Lhe aqueceres as mãos frias e chorar com ele as desilusões perdidas. Entretanto, deixa-o sofrer mais algum tempo. Nós, as mulheres, temos umas mãos especialmente desenhadas para limpar, servir, lavar, cozer, cozer também com Z, cozinhar, adorar, engomar, varrer, cuidar do teu ego e do teu cu. E uma competição de broches. Ser uma musa ou estar nua nos museus é a nossa maior fantasia. Ou, melhor ainda, ser simplesmente um clitóris e uma vagina. Depois, suavemente, desfazer-se de uma nuvem de inexistência, convenientemente e sem incomodar, como uma bela mosca recatada e do lar, e do lar. Thank you. poesia vai acabar. Os poetas vão ser colocados em lugares mais úteis. Por exemplo, observadores de pássaros, enquanto os pássaros não acabarem. Esta certeza tive hoje ao entrar numa repartição pública. Um senhor miúdo atendia devagar ao balcão. Eu perguntei: que fez algum poeta por este senhor? E a pergunta afligiu-me tanto por dentro e por fora da cabeça que tive que voltar a ler toda a poesia desde o princípio do mundo. Uma pergunta numa cabeça. Como uma coroa de espinhos, estão todas a ver onde o autor quer chegar? Há homens que se vendem por vaidade, há homens que se vendem por dinheiro, há até quem se venda um bocadinho e outros que se vendem por inteiro. Uns crescem comprando a consciência, outros fabricando um futurozinho. Para uns já perdi a paciência e para os outros não lhes quero ser nem vizinho. Vivo no lado norte, extremo, do orgulho, cavalheiro, cavaleiro de outra idade. Quando canto, atrevo a elegância. Quando escrevo, atrevo a liberdade. Não ergo as mãos por causas sibilinas, em curvas encobertas de encoberto. Dito o gesto e mordo o desespero. Se vejo injustiça, aí estou perto. Não há meio de deixar de ser assim. Nem me quereria eu de outra maneira. Esmolados caricaturas, compromissos, chatos em geral, gente topeira, besuntados, comprados, graciosos, respeitáveis, colunáveis de carreira, untuosos perfis, lugares manhosos. Deixem-me ser livre assim e sem coleira. E caso a caso, dir-vos-ei que penso. Vento limpo soprará minha bandeira. Não me vendo por vida nem por morte. Ninguém me comprará outra carreira. Acomodei-me demais a esta obediência. Guerreiro das palavras sem viseira. Por bússola sigo a minha consciência. E tenho a minha boca por fronteira. Portugal, se fosse só três sílabas, linda vista para o mar, Minho Verde, Algarve de Cal, Jerico rapando o espinhaço da terra, surdo e miudinho, moinho a braços com vento testarudo, mas embolado e afinal, amigo. Se fosse só o sal, o sol, sul, o ladino pardal, o manso boi coloquial, a rechinante sardinha, a desancada varina, o plumitivo ladrilhado de lindos adjetivos, a muda queixa amendoada de uns olhos pestanítidos. Se fosse só a cega rega do estio, dos estilos, o ferrugento cão asmático das praias, o grilo engaiolado, a grila no lábio, o calendário na parede, o emblema na lapela. Oh, Portugal, se fosses só três sílabas de plástico, que era mais barato. Doceiras de Amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros da Gulgã. Não há papo de anjo que seja o meu derriço, galo que canta cores na minha prateleira, alvora arrendada para o meu devaneio, bandarilha que possa enfeitar-me o cachaço. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, golpe até ao osso, fome se entretém. Perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes. Rocio engraxado, feira cabisbaixa. Meu remorso, meu remorso. De todos nós. Interseções em paralelo. Rádio. Rádio. Vigei Mutante.